A Sura do Trovão. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Alif Lam Mim Ra. Esses são os versículos do livro. E o que foi descido para ti, Muhammad, de teu Senhor é a verdade, mas a maioria dos homens não crê. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ. Alá é quem elevou os céus, sem colunas que vejais. Em seguida, estabeleceu-se no trono, e submeteu o sol e a lua, cada qual corre até um termo designado. Ele administra a ordem de tudo e aclara os sinais, para vos convencerdes do deparar de vosso Senhor. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. E ele é quem estendeu a terra e nela fez assentes montanhas e rios. E de todos os frutos, nela fez um par, um casal. Ele faz a noite encobrir o dia. Por certo, há nisso sinais para um povo que reflete. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Há extensões contíguas mais diversas, e jardins de videiras e searas e tamareiras, geminadas e não geminadas, irrigadas pela mesma água, e preferimos algumas delas a outras no sabor. Por certo, há nisso sinais para um povo que razoa. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. E se te admiras, Muhammad, de que te desmintam, mais admirável é seu dito. Quando formos pó, tornarmos-emos em nova criatura? Esses são os que renegam a seu Senhor. E esses são aqueles em cujos pescoços haverá gargalheiras. E esses são os companheiros do fogo, nele serão eternos. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ الناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. E pedem-te que lhes apresses o mal antes do bem, enquanto com efeito antes deles passaram os castigos exemplares. E por certo, teu Senhor é possuidor de perdão para os homens, apesar de sua injustiça. E por certo, teu Senhor é veemente na punição. E os que renegam a fé dizem: que se faça descer sobre ele um sinal de seu Senhor. Tu és apenas admoestador, e para cada povo há um guia. Allah يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. Allah sabe o que cada varoa carrega consigo e a contração das matrizes e sua dilatação. E cada coisa junto dele está na justa medida. Ele é o sabedor do invisível e do visível, o grande, o sublime. من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. É-lhe igual quem de vós guarda segredo do dito e quem o declara, e quem está escondido de noite e é caminhante de dia. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Ele tem anjos da guarda diante dele e de trás dele, que o custodiam por ordem de Alá. Por certo, Alá não transmutará o que um povo tem, até que este haja transmutado o que há em si mesmo. E quando Alá deseja um mal a um povo, não há revogador disso, e não terão além dele protetor algum. Ele é quem vos faz ver o relâmpago para suscitar temor e aspiração, e faz surgir as densas nuvens. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. E o trovão glorifica-o com louvor, e também os anjos, por temor dele. E ele envia os raios, e com eles alcança quem quer, enquanto eles discutem acerca de Alá. E ele é veemente na força. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Dele é a verdadeira súplica, e os que eles invocam além dele em nada lhes atendem senão como é atendido aquele que estende as duas mãos à água de um poço, para que esta lhe atinja a boca, mas ela jamais a estará atingindo. E a súplica dos renegadores da fé não está senão em descaminho. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. E diante de Alá prosterna-se de bom ou de mau grado quem está nos céus e na terra, e também suas sombras ao amanhecer e ao entardecer. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Diz Muhammad: quem é o Senhor dos céus e da terra? Dize: Alá. Dize: então tomais além dele protetores que não possuem para si mesmos benefício nem prejuízo? Dize: igualam-se o cego e o vidente? Ou igualam-se as trevas e a luz? Ou fazem a Alá parceiros que hajam criado algo como sua criação? Então assemelha-se-lhes à criação? Dize: Alá é o Criador de todas as coisas, e Ele é o único, o dominador. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Ele faz descer água do céu e ela flui em vales, conforme a medida destes. Então a torrente carrega uma espuma flutuante. E parte daquilo sob a qual acendem o fogo para fazer joias ou utensílios é espuma igual. Assim Alá apresenta em parábola a verdade e a falsidade. Quanto à espuma, vai-se embora. E quanto ao que beneficia aos homens, permanece na terra. Assim, Alá propõe os exemplos. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Para os que atendem a seu Senhor, haverá mais bela recompensa. E os que lhe não atendem, se tivessem tudo o que há na terra e mais outro tanto, com isso resgatar-se-iam. Esses terão o pior ajuste de contas. E sua morada será Gena. E que execrável leito. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Então quem sabe que o que foi descido para ti de teu Senhor é a verdade, será igual a quem é cego? Apenas meditam os dotados de discernimento. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. Os que são fiéis ao pacto de Alá e não desfazem a aliança. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. E os que unem o que Alá ordena estar unido e receiam ao seu Senhor e temem o pior ajuste de contas. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. E os que pacientam em busca do agrado de seu Senhor e cumprem a oração e despendem secreta e manifestamente daquilo que lhes damos por sustento e revidam o mal com o bem, esses terão o final feliz da derradeira morada. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. Os jardins do Éden em que entrarão, junto com os que se emendaram dentre seus pais e seus cônjuges e sua descendência. E os anjos entrarão junto deles por todas as portas, dizendo: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ. Que a paz seja sobre vós, porque pacientastes. Então, que excelente final feliz da derradeira morada. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. E os que desfazem o pacto de Alá após havê-lo firmado e cortam o que Alá ordena estar unido e semeiam a corrupção na terra, esses terão a maldição e terão a pior morada. Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. Alá prodigaliza o sustento a quem quer e restringe-o. E eles jubilam com a vida terrena. E a vida terrena, ao lado da derradeira vida, não é senão gozo efêmero. E os que renegam a fé dizem: que se faça descer sobre ele um sinal de seu Senhor. Dize: por certo, Alá descaminha a quem quer e guia para ele quem se volta para ele contrito. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Os que creem e cujos corações se tranquilizam com a lembrança de Alá. Ora, É com a lembrança de Alá que os corações se tranquilizam. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Os que creem e fazem as boas obras terão bem-aventurança e aprazível retorno. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Assim, enviamo-te Muhammad a uma comunidade antes da qual, com efeito, outras comunidades passaram, para recitares para eles o que te revelamos. Mas eles renegam o misericordioso. Dize, Ele é meu Senhor, não existe Deus senão Ele. Nele confio e para Ele é meu arrependimento. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. E se houvesse um Alcorão com que se fizesse caminhar as montanhas, ou com que se fizesse cortar a terra, ou com que se fizesse falar aos mortos, seria este. Mas de Alá é toda a ordem. Então não sabem os que creem que se Alá quisesse, ele haveria guiado a toda a humanidade? E os que renegam a fé não cessarão de ser alcançados devido às suas ações por uma calamidade ou de tê-la perto de seus lares até que chegue a promessa de Alá? Por certo, Alá não falta à promessa. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. E com efeito zombaram de outros mensageiros antes de ti. Então, concedi prazo aos que renegaram a fé. Em seguida, apanhei-os. Como foi, pois, minha punição? أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. Então, quem se mantém atento a cada alma acerca do que logra é igual aos ídolos? E eles fizeram Alá parceiros. Dize, nomeai-os. Ou vós o informais do que ele não sabe na terra? Ou dizeis um dito vão? Mas aformosearam-se para os que renegam a fé seus estratagemas e foram afastados do caminho reto. E aquele a quem Alá descaminha não tem guia algum. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. Eles terão castigo na vida terrena E, em verdade, o castigo da derradeira vida será mais árduo, e não terão contra o castigo de Alá protetor. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ. Eis o exemplo do paraíso prometido aos piedosos. Abaixo dele correm os rios. Seus frutos são permanentes, e assim sua sombra. Esse é o final feliz dos que são piedosos. E o final dos renegadores da fé é o fogo. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ. E aqueles a quem concederamos o livro jubilam com o que foi descido para ti, e entre os partidos há quem negue parte dele. Dize: apenas foi-me ordenado adorar a Alá e nada associar-lhe. A ele convoco os homens, e a ele será meu retorno. E assim fizemo-lo ao Corão descer como sabedoria em língua árabe. E em verdade, se seguires suas paixões após o que te chegou da ciência, não terás de Alá nem aliado, nem protetor. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ. E com efeito, enviamos mensageiros antes de ti, e fizemos-lhes mulheres e descendência. E não é admissível que um mensageiro chegue com sinal, senão com a permissão de Alá. Para cada termo há uma prescrição. Alá cancela e confirma o que quer, e junto dele está a mãe do livro. E se te fazemos ver algo do que lhes prometemos, ou te levamos a alma antes disso, a ti te impende apenas a transmissão da mensagem, e a nós nos impende o ajuste de contas. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. E não viram eles que chegamos à terra diminuindo-a em seus extremos? E Alá julga, não há revogador de seu julgamento, e ele é destro no ajuste de contas. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. E com efeito, aqueles antes deles usaram de estratagemas, mas de Alá são todos os estratagemas. Ele sabe o que toda alma logra, e os renegadores da fé saberão de quem é o final feliz da derradeira morada. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. E os que renegaram a fé dizem: Tu não és enviado de Alá. Dize: Basta Alá por testemunha entre mim e vós, e quem tem ciência de livro.